passar. Ele contou-me das suas andanças e das festanças na sua chegada. Moças bonitas vinham à janela pra ver passar a sua peonada. Falou também no caso da pintada, a tocaiada dentro do botão. Quando se deu estouro da boiada, onde perdeu o seu amigo irmão. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero rever tropas e boiadas a passar. Agora, mas amanhã, quando você crescer, irá lembrar também da minha história. História esta que está escrita em uma página empoeirada. Você agora é parte do meu livro, que se intitula Tropas e Boiadas. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero rever tropas e boiadas a passar. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Pedro Bento e Zé da Estrada, Tropas e Boiadas. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Country. Uma palavra que significa cada pequena parte do nosso mundo e, simultaneamente, algo que só faz parte de uma. Country de Coração, um programa que abrange todo o género que tem raízes nos Estados Unidos da América. Desde os anos 60 até ao presente, não perca. Country de Coração, às quintas, às 9 da noite, na Antena Veste. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho certeza que você tem uma música que marcou a sua vida. Todo mundo tem, né? Você sabe que eu conheci só uma pessoa que não gostava de música? pelo menos ele dizia que não gostava, mas teve um dia que teve uma festa na casa dele, eu peguei ele balançando o pezinho, então eu acho que eu acho que ele falava mais de teimosia, né? O seu Ascânio Rabelo lá em Coromandel. Teve um dia que o Goiá foi fazer uma farra na casa dele lá com o Abel Ferreira, eu vi o pezinho dele balançando. Você lembra desta? Silveira e Silveirinha, Índia do Araguaia. Bem de madrugada eu saí a viajar. Preparei a minha traia, fui até o Araguaia conhecer tudo de lá. Mas quando lá eu cheguei, pelas águas naveguei, sempre estava apreciando. Todo instante, pelas matas verdejantes, uma voz a me chamou. Índia, do Araguaia, tu és tão bela, tu és o meu amor, és a Índia corajá, és a rainha das flores. Devagar eu fui remando, o meu barco encostando, e saí a procurar. Vi que era ainda bela, e segui o rastro dela, e ela estava a me esperar. Dentro da mata escura, sua imagem bela e pura, eu fiquei a contemplar. Onde está a morena rosa, é uma joia perfumosa, ela é dona do meu lar. Essa aqui faz o Serginho Machado tomar umas quatro. Você lembra desta? Silveira e Silveirinha, Índia do Araguaia. Quem mandou essa moda para mim foi o professor Júlio César Rezende. Ele que é meu assessor para assunto de modas bonitas e desconhecidas. Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Saudade.

para a Alemanha não foi só uma infelicidade de um dia que para ser esquecido, não. Foi a vitória da competência, do planejamento, da seriedade contra a falta de competência, contra a esculhambação, contra a corrupção no futebol. Lá na Alemanha, futebol é coisa séria. Existe até a Universidade do Futebol. É uma coisa científica, estudada. Os clubes alemães são empresas sólidas, né? Que o campeonato alemão mantém a maior média de público do mundo. São, em média, mais de 45 mil torcedores vão a campo assistir os jogos do campeonato alemão. São empresas sólidas, que pagam em dia os seus salários, que contratam jogadores quando eles podem pagar, que administram o seu time como se administra uma grande empresa, e eles vêm se preparando. Esse time da Alemanha joga junto há 6 anos. Né? E o que, que nós temos aqui no Brasil? Uma troca constante de técnico, basta perder 2, 3 partidas, troca o técnico. A Confederação Brasileira de Futebol, que aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas, é um antro de corrupção, de ladroagem. Isso não sou eu que estou falando, não. São os jornais, as revistas, tudo, né? Desde João Avelange até o Ricardo Teixeira, até esse atual presidente José Maria Marim, até esse outro que entrou agora, né? O Del Nero. Enfim, todo esse tempo. A nossa comissão técnica, o Filipão e o Parreira, tiveram as suas glórias do passado, mas dormiram sobre elas, não evoluíram. E eles estão muito mais preocupados. O Filipão, os jogadores brasileiros são tratados como meninos mimados, são tratados como pop stars. Estou muito mais preocupado com o corte de cabelo, em lançar moda, nas dancinhas ridículas que eles ensaiam para dançar depois de cada jogo e também estrelar campanhas milionárias. Se você ligou a televisão nessa época de Copa, o Filipão não saía dos comerciais, o Neymar não saía, os jogadores todos, né? E o que aconteceu? Esquecer do principal, jogar futebol. O que eu vi hoje, o que os brasileiros viram, eu tive a impressão que se a Alemanha quisesse, ganhava de 10, de 15, de 20. É como se fosse o meu time jogando contra o time do meu neto de 4 anos de idade. Eu senti muita vergonha, como eu senti vergonha de ver aquele jogo que o Santos perdeu para o Barcelona. Né? O futebol brasileiro está anos-luz atrasado e não recupera mais. Sabe por quê? Os nossos estão contratando menino aqui no Brasil com 10, 12 anos, levando para fora. Não tem planejamento, não se investe em categorias de base. As diretorias dos clubes, com raríssimas exceções, cheia de bandido, ladrão, né? Acabou que está lá só para fazer negócio, que não está nem aí para o time. Os times brasileiros, Vasco, Flamengo, Atlético, esses times todos endividados, né? Corinthians, todo endividado, lascado, não paga imposto, devem bilhões de impostos e tudo, pagam salários astronômicos para técnicos incompetentes que não conseguem levar, organizar. Não, o time brasileiro, a seleção brasileira, não tem um esquema de jogo. É, pega a bola e não sabe o que é que faz com ela. Os alemães, não sei se vocês repararam, os alemães, eles não dão um drible. Eles não driblam, não. Eles pegam a bola e passam um por outro, um por outro, um por outro, um por outro, um por outro, gol. Um por outro, um por outro, gol. Entendeu? Então, o Brasil precisa aprender com essa derrota, que é a vitória da competência. O Brasil precisa largar de ser o país do jeitinho, o país da esculhambação, e passar a investir na educação, no planejamento e na seriedade. Senão, a única coisa que a gente era bom é futebol. Hoje nós não somos mais, não. Hoje bom é a Alemanha. Eles é que estão com tudo, nós não estamos é com nada. Essa foi a dica de competência do programa de hoje. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega. Cadê o trem?

pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou. Inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você dentro dos seus olhos e poder dizer. Ela fala de um amor de verdade. Ela diz que existe felicidade. Ela diz que os olhos não mentirão, pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou. Inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você dentro dos seus olhos e poder dizer: te amo, te amo, te amo. Rick Renner, Inacreditável o poder do amor. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Clayton Aguiar. Hoje é o aniversário de Emisael Rocha Xavier, Joadson Lustosa, Leca Bernal, Graça Correia, João Rodrigues, Marco Antônio Silva, Edilson Carlos, Gabriel Stephens, João Pedro Neto, Alan de Souza e o seu aniversário, que eu não estava sabendo, você não me contou, minha bola de cristal está no concerto. Então eu quero dedicar a oração de hoje para você também que está fazendo aniversário, desejando muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 31 do livro de orações do programa Clayton Aguiar, para uma oração para quem perdeu algum ente querido. E eu ainda estou sob o impacto doloroso da morte do meu irmão, e hoje eu fiquei sabendo que o Juninho, no dia que eu gravava aqui esse programa, né, no dia 8 de julho, o meu amigo Rildo, lá da empresa de ônibus lá de Palmas, perdeu o irmão dele, né, o Juninho, com muito, muito jovem, com 53 anos de idade, nos deixou, e eu liguei para o Rildo e disse para ele: Rildo, eu sei o que você está passando, porque eu também estou com esse impacto doloroso da perda de um irmão muito querido. Então, meu amigo Rildo, eu sei que está ouvindo o nosso programa pela Criativa FM aí de Palmas, para você e para todas as pessoas que perderam entes queridos, não chore por mim. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Amém. É, eu tenho certeza que meu irmão Wellington Aguiar, o Eta, está em paz lá, o Ticabuco, né? Está lá, cruzeando com Deus, com aquela turma boa que foi antes dele. E logo, logo nós estamos topando aí, meu irmão. Não estou com pressa não, mas a hora que Deus precisar, pode me chamar que eu estou pronto. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Oh,

Relembrando Goiá para o Dr. Éber Oliveira, lá em Palmas, Tocantins, José Roberto e Robertinho Garça Maguari. A frase irretocável do programa de hoje é de Alfred Montaper. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. É a frase irretocável de Alfred Montaper. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henry e Luan. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você pode participar do nosso programa de muitas maneiras. Você pode entrar direto no site radioestudiobrasil.com.br, mandar sua participação para o nosso e-mail programacleitonaguiar@gmail.com, entrar nos meus perfis de Orkut, né? Até sinal de fumaça você pode mandar que a gente atende aqui, viu? Você pode pedir música, pedir uma oração, homenagear alguém, falar bem da sua cidade, contar das coisas que acontecem na sua cidade, mandar uma frase que você gosta, mandar aquele artista da sua cidade que gravou e ninguém está tocando, manda para cá, que ele vai tocar de uma vez só em mais de 600 emissoras de rádio do Brasil, né? Se você tem alguma canção que fez parte da sua vida, você pode mandar aqui para o Cê Lembra Dessa, nós vamos te atender. Enfim, a sua participação aqui é motivo de muita alegria para a gente, viu? Você pode mandar programacleitoaguiar@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henry e Luan, Tão Loucas. Sou eu quem faço o sucesso no meio da mulherada e vem pra cima todas loucas, loucas. Quero abrir sem encher e fazer amor. Todas loucas, loucas, loucas. Tão loucas, tão loucas. Pra me pegar tão loucas, tão loucas. Pra me beijar tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com pra balar tão loucas, tão loucas. Pra me pegar tão loucas, tão loucas. Pra me beijar tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com pra balar. Ficam loucas, loucas. É a rocha bem gostosinho e no encaixe com jeitinho as mina pira e ficam loucas, loucas. É a pegada que eu tenho que me faz ser diferente. Mulherada, ficam loucas, loucas. É a rocha bem gostosinho e no encaixe com jeitinho as mina pira e ficam loucas, loucas. Tão loucas, tão loucas. Pra me pegar, tão loucas, tão loucas. Pra me beijar, tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com tudo. Pra bala, tão loucas, tão loucas. Pra me pegar, tão loucas, tão loucas. Pra me beijar tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com tudo. Pra bala tão loucas, tão loucas. Pra me pegar tão loucas, tão loucas. Pra me beijar tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com tudo. Pra bala. Tão loucas, tão loucas. Pra me pegar tão loucas, tão loucas. Pra me beijar tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com tudo. Pra bala tão loucas, tão loucas. Pra me pegar tão loucas, tão loucas. Pra me beijar tão loucas, tão loucas. Pra rocha e lua chegando junto com tudo. Pra bala. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Henry e Luan, Tão Loucas. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, de 8 da manhã até às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande mestre. Essa aqui é uma versão de uma música italiana, gravada em 1966, Agnaldo Timóteo